Aeroverso, faz ação, voo na transição ótima, primeira curva direita, transponder 5012. Aguarda o cotejamento. Gol 9022, autorizado, puxa, boa tarde. 8, alterna 2,6, decimal 0. Normal, 5007. 208. 208, bom dia. Salvador, muito bom dia, Zan 3601, passa 1300, parceiro São Rona. Okay. Bye. Agora frequência 128.35 até 1.23.9 da 3.9. Nível autorizado 360. Você fala da tecnologia que tem a sua direita. Apresentação 1, linha da transmissão bóculo. Acione 5032, o controle de salvador é o carinho 20.8. espaço base, eu tô voando 1601, após conformar a rota do plano, nível autoridade 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, na saída São Bruno, Leda, transição Mótima. Acione no transfondo 5033, o controle Salvador operando 2058. Apenas a rota inicial 2110 Tubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vita Tubase, 2116 após Mu e após conforme a rota. Dona 229, chama quando pronto, espera o nome. Push back and start, come on, right, contact. Luana 961, autorizada, minha decolagem, solo 0, vento 1, 00 grau, 09 mar. Gente, cena reboque, autorizado para o portão 2. Contact Salvador, departure 4, land 20.80.

5035, controle Salvador, até 1, 2, 0, 8.